Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto Ortiz, do canal Buscando a Deus. E vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn. Leitura autorizada pela editora BV Books. Nós estamos no capítulo 14, Decida Ser Fiel. Vou fazer a sua vontade. Jesus disse, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Se vamos ser como Jesus e cumprir o nosso propósito, temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. O termo a vontade de Deus pode soar muito misterioso, como um código a ser descoberto, ou um enigma a ser desenvolvido, desvendado, na verdade. Mas, na verdade, é outra maneira de descrever o que Deus quer. É de sua vontade que vivamos de um modo que lhe agrada e de acordo com o plano pré-determinado por ele para a sua maior glória. Quando Jesus se permitiu ser crucificado de acordo com a vontade de Deus, seu sacrifício trouxe alegria a seu Pai, Isaías 53:10. E estava perfeitamente de acordo com o plano pré-determinado por ele, Atos 2:23. À medida que passamos pela vida, se queremos viver de um modo que agrada a Deus, vamos naturalmente fazendo a sua vontade e sempre perguntando o que Deus quer que eu faça nesta situação. A maioria de suas vontades já está dita nas Escrituras. Quanto mais estudamos a sua palavra e andamos com ele, mais descobrimos o que lhe agrada e reconhecemos mais facilmente o que ele espera que façamos, qualquer que seja a situação, para a sua glória. E nos assuntos mais direcionados à nossa natureza, que trabalho procurar, que faculdade escolher, como qual garota se casar, que casa comprar, em que igreja congregar, Deus vai usar sua palavra, sua sabedoria, seu povo e seu espírito para revelar-nos as respostas à medida que recorremos a ele. Nós já sabemos pelas Escrituras que é da vontade de Deus que as pessoas vejam o Filho para serem salvas, João 6,40. Abstenham-se da prostituição e tornem-se mais pura e mais parecidas com Jesus todos os dias. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. É da sua vontade que sirvamos aos outros de todo o coração como ao Senhor. Efésios 6, versículo 6. Andemos com sabedoria e aproveitemos ao máximo o nosso tempo. Efésios 5, 15 a 21. E continuemos orando com alegria e dando graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 18. Fazendo essas coisas ao longo do tempo, Deus vai esclarecer seus planos para nós. Seja qual for a vontade de Deus para a sua vida, saiba que ela vai. Primeiro, alinhar-se com o que Deus já revelou em sua palavra, Salmos 119, 105. Segundo, ficar mais claro ao longo do tempo, quanto mais você obedecer ao que ele já lhe disse para fazer, Romanos 6, versículo 17 a 18. Terceiro, ser confirmada ao longo do tempo com a paz, paixões renovadas e com as portas abertas. Colossenses 3, versículo 15 e 4, versículo 3. E por último, quarto e último, de algum modo, edificar a igreja e ajudar a transmitir o evangelho para os ímpios. Mateus 28, versículos 18 a 20. Algumas pessoas têm medo de saber ou descobrir a vontade de Deus. Elas temem odiá-la ou que ela as torne infelizes. Mas a verdade é que ela vai trazer muitas realizações e dará propósitos para suas vidas. É algo muito melhor do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Sua vontade é exatamente o que você escolheria se soubesse de todos os fatos, se entendesse todas as coisas e se amasse completamente. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5,17. O apóstolo Paulo explicou como podemos nos preparar para descobrir a vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. O falecido Rondon explicou, usando essa passagem, que encontramos a vontade de Deus quando nos apresentamos a Ele como sacrifício vivo, mesmo antes de descobrir a sua vontade para nossas vidas. E somos transformados pela renovação de nossas mentes, por se afastar do mundo e permanecer na palavra de Deus. Então conheceremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, a apresentação de nossas vidas, mas transformação de nossas mentes, igual revelação de sua vontade. E então, quando Ele revela a sua vontade, nós corajosamente a cumprimos, para a sua alegria e para a sua glória. Que honra, que alegria ter a palavra de Deus, o povo de Deus e a vontade de Deus impactando nossas vidas e nos ajudando a viver para a glória de Deus. Então, levanta-te, homem de decisão. Viva a sua vida para chamar a atenção e a gratidão para o próprio Senhor. E só a Ele. Entregue o seu coração para o seu povo e receba-o como uma família de fé e apoio mútuo. Permaneça na palavra e deixe renovar a sua mente, transformando sua vida. E antes mesmo de dar conta, você estará fazendo a vontade dele, não porque você precise, mas porque você quer. Isso é viver. Verso para memorizar. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Desafio de coragem. Assumo o compromisso de congregar em uma igreja e de participar de um pequeno grupo de estudo bíblico a cada semana no próximo mês. Eu deixo esse áudio para a meditação de todos e um forte abraço. E até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.